Panorama Agrícola para 25 de junho de 2013, terça-feira. A Secretaria Estadual da Agricultura apresenta Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE. Olá, hoje é terça-feira, 25 de junho, no ar o Panorama Agrícola em noite de lua cheia. Na mesa de som está o Eduardo Maier e o ditado de hoje é: quem ama as rosas, suporta os espinhos. Confira no Panorama Agrícola desta terça-feira, cuidado com o manejo dentro do aviário. Abertas inscrições para cursos sobre propriedade intelectual e indicação geográfica no agronegócio. E na entrevista, o cultivo de peixes para populações indígenas. Uma dica que pode mudar o seu dia. O inverno traz preocupações extras para o produtor de frango. Cuidado com o manejo dentro do aviário, informa a Embrapa Suínos e Aves. O ideal é um ambiente de criação de aves com 35 graus centígrados no primeiro dia. A partir do segundo dia, a temperatura deve ser reduzida até os 30 graus e até o sétimo dia. Do sétimo ao 14º dia, a temperatura pode variar até 28 graus. E do 14º ao 21º dia, a temperatura pode cair para 26 graus. Depois de 21 dias, a temperatura não pode baixar dos 21 e não pode ficar acima dos 26 graus. Garantir temperatura certa de acordo com a idade do frango melhora o conforto, a conversão alimentar e o ganho de peso. Confira as novidades que podem ajudar você a decidir melhor. Produção de alimentos em áreas indígenas. A EPAGRE já fez esse trabalho em anos recentes em Maruí, agora desenvolve aqui na região de Biguaçu com Tijucas. A ideia é desenvolver um viveiro de peixes para auxiliar índios guaranis na divisa entre Tijucas e Biguaçu. Quem fala sobre esse assunto aqui no Panorama Agrícola é Fernando Silveira, da EPAGRE SEDAP, um especialista em piscicultura. A EPAGRE, junto com a FUNAI, que trabalha com indígenas, e com a colaboração voluntária de estudantes de engenharia de aquicultura da UFSC, se uniram para tentar ajudar os índios guaranis da região litorânea a produzir um tipo de alimento que eles gostam muito, que é o peixe. Os índios guaranis, depois que foram colocados em reservas, eles tiveram muita dificuldade em conseguir coisas que eles gostam de comer, que é a caça e a pesca. Nem sempre as aldeias onde eles estão têm produtos como esses. Então, esse grupo de entidades, a FUNAI, a EPAGRE e a UFSC, se uniram para tentar ajudar a produzir mais peixes nessas aldeias. Nessa aldeia entre Tijucas e Biguaçu, como é que é o nome? A aldeia que existe aqui no município de Tijucas, bem na fronteira com o município de Biguaçu, é conhecida como Morro da Palha. O Morro da Palha fica em cima de um morro e tem uma área plana lá, onde existem 29 famílias. Quer dizer, são cento e poucas pessoas que vivem ali e precisam ter alimentos. Esse é o trabalho que nós estamos fazendo agora. Vamos tentar construir um novo viveiro lá para eles, onde serão colocados peixes nativos para que eles possam comer. Essa é a ideia. Então, atualmente, o que nós estamos fazendo é fazendo os levantamentos para ver da possibilidade da construção deste novo viveiro lá para eles. Que tipo de peixe será possível os indígenas cultivarem? O peixe que eles mais apreciam, que eles gostam e naturalmente consomem há muitos anos, é o jundiá. um peixe nativo que existe em praticamente todos os corpos d'água do nosso estado, estados vizinhos, até o norte do país. É um peixe nativo, muito gostoso e que eles gostam muito. Essa produção de peixe se daria integrado com outro elemento, outro animal? Um dos grandes problemas dos projetos feitos para indígenas é o uso de rações artificiais para alimentar os peixes. Historicamente, esse tipo de projeto que usa ração tem dado problemas. Os recursos financeiros que compram essas rações nem sempre estão disponíveis. Acabam no meio do projeto ou atrasam por diversos motivos e o peixe fica sem o alimento. Ele ficando sem alimento, não tem crescimento e, inclusive, morrem. E os peixes ficam sem a comida deles. Então, uma das ideias que existe agora para solucionar a questão da ração, ou seja, não usar ração em projetos indígenas, é usar a integração dos peixes com outros animais. Neste caso, nós vamos fazer a integração com aves e vamos utilizar marrecos, o que significa que eles vão ter como alimento os peixes e mais os marrecos. Serão dois alimentos no mesmo ambiente. Como o marreco ajuda a piscicultura? O marreco, ele é um animal que come pequenos insetos que tem nos arredores do açude, né? Come vegetais, pequenos organismos que estão por ali naturais. Esse é o alimento natural do marreco. Ele, ao comer, ele defeca dentro do açude. As fezes do marreco servirão de adubo da água. Da mesma forma que nós adubamos as hortas para produzir alface, a gente usa estercos de gado, de suínos, etc. O esterco de qualquer animal dentro da água também aduba a água. A água fica adubada. E quando a água está adubada, proliferam nesta água pequenos vegetais, microvegetais, bem pequenininhos, que chegam a deixar a água verde. Depois que a água fica esverdeada, surgem pequenos animaizinhos para consumir estes pequenos vegetais. E estes dois organismos, os pequenos vegetais e os pequenos animais, são o alimento do peixe. É isso que o peixe come. E tudo isso surgiu porque nós colocamos o esterco do marreco dentro d'água. Você ouviu aqui no Panorama Agrícola entrevista com Fernando Silveira, especialista em piscicultura da Epagre-Sedap. É hora das notícias. São abertas as inscrições para o curso de Propriedade Intelectual e Inovação no Agronegócio, módulo 2, Indicação Geográfica, terceira edição. Promovido pelo Ministério da Agricultura, em parceria com a Universidade Federal de Santa Catarina, esse curso é gratuito e é na modalidade de ensino à distância. O programa tem como objetivo disseminar a valorização de produtos agropecuários brasileiros, que são conhecidos por terem origem especial e propriedade intelectual coletiva de produtores. Essas referências permitem aos consumidores associar um sabor a um determinado lugar. A realização do curso contribui para o aperfeiçoamento da produção agropecuária, organização e valorização dos produtos pelo reconhecimento de mecanismos como denominação de origem e indicação de procedência. São oferecidas 500 vagas para participantes em todo o país. E as inscrições para esse curso de propriedade intelectual e inovação no agronegócio devem ser feitas até o dia 12 de julho, por meio do seguinte endereço eletrônico. Anote aí: http://labmin, de Laboratório de Mídias Integradas, .ufsc.br/mapa, de Ministério da Agricultura, IG, de Indicação Geográfica, mais o número 3. Repetindo, labmin.ufsc.br/mapa IG3, ou pelo telefone 48-3215-1009 ou 3215-1010. A Secretaria Estadual da Agricultura apresentou Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE.